2012, homem atrás, yeah. Se eu fosse fazer tudo que eu penso, coitado de todo mundo, muita gente iria pagar por essa mente que imagina um absurdo. Não é pra ter dó de mim, eu não sou digno de pena, apenas aceite o simples fato de que eu não tenho nenhuma algema. Não tenho padrinha nessa porra de movimento, ninguém aqui investe em mim, estou andando pelo vento. Pela direção contrária de todos os copiadores baratos, não sou direito e nem esquerda, vou pelo caminho que eu mesmo traço. Como já disse, que produzo meus próprios psicotrópicos, conhecidos como tarja preta, controlador de surtos psicóticos. A música me controla pra eu não fazer nenhuma chacina, pois o conhecimento que tenho só me falta mais uns dias. De ódio que administro com doses baixas de aldol, consumida por ondas sonoras logo depois do pôr do sol. Não sei porquê, sempre me senti um filho do grande senhor do abismo. Me sinto familiarizado com a ciência do ocultismo. Sempre vi mais além do que vocês veem, tudo isso nos símbolos que escondem o mais profundo realismo. Não peço que mais ninguém aqui entenda o que eu falo. A minha rima é pra mim mesmo nos momentos de atraso. É que me sinto em depressão por todos os atos dos meus próximos, quando vejo que não quero e na minha mente sobe o ódio. É sempre assim, tudo vira contra mim. Se não fosse tudo isso aqui, com certeza já tinha dado um fim. Os tempos não me faltam, também não me faltam ideias, mas não posso fazer o que quero e me jogar dessa atmosfera. Já tudo pra trás, o que construí com a minha mente. Pessoas acreditam em mim, eu preciso seguir em frente. Os tempos não me faltam, também não me faltam ideias, mas não posso fazer o que quero e me jogar dessa atmosfera. Já tudo pra trás, o que construí com a minha mente. Pessoas acreditam em mim, eu preciso seguir em frente. No mínimo estranho que todos devem achar, mas só eu realmente me entendo e sei aonde quero chegar. Algumas vozes na minha cabeça pra retardar na mente que pensa, pra poder me encaixar e na sociedade me sentar na mesa. Aonde os nobres não tem cadeira reservada, onde o horror toma espaço de uma forma não planejada. Cadáveres na esquina, contracena com alguns alunos, o caminho obstruído pela remoção de mais um defunto. Que morreu na guerra civil declarada há muito tempo. Quem diria um tempo atrás que viveríamos esse tormento? Poderia ser ficção, mas agora é realidade. Tudo isso que estou cantando é o que eu vejo sem maquiagem. A verdade nua e crua que acontece no dia a dia, versadas, escrachadas aqui nas linhas da sagrada rima. Aqui atrás o porta-voz do mundo moderno, onde as armas são carregadas e o futuro é incerto. Onde saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Nos iludimos pra não aceitar a realidade que tende a piorar. A cada dia, a cada minuto, a cada instante, chega a ser entediante, a rotina manchada de sangue. A beleza dá lugar pro roteiro da podridão. Pela janela do meu quarto eu vejo toda a situação. Eu preciso me preparar pra enfrentar mais uma batalha, onde a falha é camuflada e a arma é a navalha. Os meios não me faltam, também não me faltam ideias, mas não posso fazer o que quero e me jogar dessa atmosfera. Já tudo pra trás, o que construí com a minha mente. Pessoas acreditam em mim, eu preciso seguir em frente. Os meios não me faltam, também não me faltam ideias, mas não posso fazer o que quero e me jogar dessa atmosfera. Já tudo pra trás, o que construí com a minha mente. Pessoas acreditam em mim, eu preciso seguir em frente.